Olá, minha gente! Essa é uma produção do Grupo Espírita Cantinho de Luz, aqui da cidade de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esperamos que gostem do que vão ouvir. Pode ser uma palestra, um estudo, uma entrevista, uma conversa, uma música, ou até mesmo só um sorriso ou uma gargalhada, mas sempre com bom conteúdo e um pouco de sotaque. Aproveitem, enriqueçam a mente e o espírito, sempre. Bom, estamos aqui na primeira noite da nossa jornada espírita de Peabody, no Cantinho de Luz. Hoje a gente teve como palestra o tema Eliminando o Nada. Na nossa sétima jornada espírita tem o objetivo de comemorar, celebrar os 150 anos do livro Céu e Inferno. E a primeira palestra foi com Ana Mesquita Emlinger e Maria Cristina, que são irmãs espirituais, mas ao mesmo tempo são irmãs físicas, nascidas na mesma família. E eu queria agradecer as duas por estarem aqui e pedir para elas se introduzirem, dizerem qual centro participam. Obrigada, Mackenzie. Foi um prazer enorme. Muito obrigada pela oportunidade. E, bom, meu nome é Ana Mesquita Emlinger. Eu sou do Centro Espírita Benjamin Franklin, Benjamin Franklin Spirit Society. Lá trabalho com evangelização infantil, campanha de fraternidade Alta de Souza, visita ao asilo, também colaboro na reunião pública. E o que mais precisar, a gente está sempre fazendo, né? É verdade, a gente está sempre fazendo tudo que precisa. E você, Maria? Bem, também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando aqui nessa festa maravilhosa. Meu nome é Maria e nós trabalhamos no Benjamin Franklin Spirit Society em Westborough, Massachusetts. E a gente também está aí para toda... Fazemos um pouco de tudo, mas nem fazemos nada muito bem feito. Um pouquinho de... Temos que fazer um pouquinho de tudo e fazemos com muito prazer. É isso aí. A Ana está participando pela primeira vez da Joresp, né? E Maria já participou de uma vez antes. E como a gente falou ainda há pouco, esse ano nós estamos celebrando os 150 anos do Céu e Inferno. Então, Maria Cristina, eu queria perguntar a você qual a importância do Céu e o Inferno. Bem, esse livro, não só esse livro, né, como todas as obras básicas, são extremamente importantes como a base do Espiritismo. É uma das obras que a gente sempre tem que estar buscando, a gente está tendo ter como base, como o conhecimento que constitui realmente o pilar sobre o qual a construção do Espiritismo se forma. Esse livro, ele vem de uma maneira muito respeitosa e muito racional nos dizer que o conceito que nós temos das filosofias antigas, das religiões antigas de céu e inferno, praticamente não existem, né? A questão do céu, onde existem os gozos eternos, não existe, da mesma maneira como não existe o inferno, as penas eternas. Allan Kardec vem nos dizer que a questão é um pouquinho mais complicada e que introduz para nós o plano espiritual, nos cita vários exemplos de desencarnes, nos mostrando realmente que a questão está mais dentro de nós, mais extremamente mais racional com a doutrina espírita. E fica aí o convite para todo mundo ler. Eu não vou nem me arriscar a tentar falar muito sobre Kardec, que todos os raciocínios que ele fala sobre esse livro, assim, muito básico, mas ao mesmo tempo bem profundo para nós. É isso mesmo. E Ana, Maria falou sobre o plano espiritual e a não existência do céu e do inferno, como normalmente as pessoas falam. Para onde é que a gente vai, então, depois que a gente desencarna? Bem, a resposta é aquela resposta clássica, né? Depende. Porque vai depender, né? O local vai depender da colheita que a gente vai precisar fazer do que foi plantado, não é? A gente, na verdade, retorna para a nossa pátria espiritual, para a nossa moradia de origem, né? E nós vamos para o que vai acontecer. Depende de cada um, depende do que a pessoa construiu durante a sua encarnação. E a notícia boa que a gente encontra como uma fonte muito segura nas obras básicas, né? E nesse livro em especial, é que nós vamos encontrar a prova da justiça divina, né? Na lei de causa e efeito, quando nós desencarnarmos, o nada não existe, então nós prosseguimos na nossa jornada de luz, dentro do merecimento que tivermos. Cada palestra da Joresp tem, a gente escolhe uma trova e escolhe uma música para representar aquele tema, aquela temática. Na palestra de vocês, Eliminando o Nada, nós escolhemos uma música que chama O Espírito, de um grupo mineiro chamado Verbos Diversos. É o Espírito, o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do Espírito? Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Cogitações insistem no que deverá estar por vir, nos dispondo a entrever o que será de nós após o fim. Espírito, Senhor dos pensamentos, Espírito, infindável propagação, Espírito. Cogitações insistem no que deverá minhas que dizem assim, Maria: cogitações insistem no que deverá estar por vir, nos dispondo a entrever o que será de nós após o fim. Eu sei que Ana já respondeu um pouco o que é que será de nós após o fim, como eles dizem aqui. Mas como é que você reflete em cima desse trechinho da música? Bem, é uma música muito bonita, porque ela traz justamente essa busca constante do homem. A partir do momento que a gente reencarna dentro de um corpo que nos limita muito, a gente vê apenas uma pequena parte da vida, uma parte limitada, uma parte limitada pelo nosso corpo físico, pelas deficiências do nosso corpo, por problemas que a gente enfrenta, da morte física, doenças, dores, desilusões. Então a gente está sempre buscando, nos perguntando o que vai acontecer depois. E esse livro era maravilhoso, não só o livro, mas o próprio Espiritismo, que esse livro, ele é o começo do Espiritismo, né? O Espiritismo, ele vem de uma maneira muito consoladora nos dizer que a vida se abre, ela continua, e que hoje é apenas um estágio na nossa vida. Então, o Espiritismo, ele responde essas perguntas filosóficas que são do homem desde que ele iniciou o raciocínio, de nós buscarmos essas questões. E o Kardec mesmo fala que o Espiritismo vem responder essas dúvidas daqueles que estão em busca de saber mais. Ana, na psicografia de Chico Xavier, tem alguns livros que foram psicografados em forma de trova. E são várias trovinhas, e a trova normalmente são quatro pequenos versos, né, quatro pequenas frases que fazem um sentido específico. A trova que a gente escolheu para a palestra de vocês é de Luiz Moura. E ele diz assim, ó: passado é presente agora, ante o futuro sem fim. A vida passou por fora, mas ficou dentro de mim. Ah, realmente, né, uma muito profunda mensagem, belíssima, né, Mackenzie? E realmente, nós somos o passado, ele é presente, e que vai ser futuro, e que, na verdade, resume o que somos. Né, nós estamos hoje, Ana, Mackenzie, Maria, mas nós somos esse espírito imortal, né, que o Espiritismo nos apresenta de maneira tão apropriada, né, de maneira tão racional, tão lógica, tão bela, né, mostrando, abrindo essas cortinas, né, do passado e também do futuro, mostrando que somos esse ser imortal, eterno, que traz essa memória, né? E isso é consolador para nós, porque nós sabemos que nós somos os arquitetos da nossa própria caminhada, e através do livre-arbítrio, então, vamos construindo, né, a nossa felicidade. Logo no comecinho, Maria, e durante a palestra, você usou até essa parte dessa frase, né? Você usou a frase completa, na verdade, quando Kardec parafraseia William Shakespeare falando assim: ser ou não ser, tal a alternativa. Essa alternativa existe, ser ou não ser? Como é que você reflete sobre isso que o Espiritismo nos ensina? Bem, Kardec coloca essa frase, como você me disse, na introdução desse livro, porque como nós estamos buscando as perguntas e a gente busca por respostas racionais, então em muitos momentos a gente olha em volta, procura nas religiões, às vezes religiões que não conseguem nos explicar o que acontece depois, ou acompanhar a evolução humana. Então muitos acabam caindo na crença pelo nada, pelo não ser. Mas Kardec é bem otimista, porque ele nos lembra que a maioria acredita no ser, porque nós temos essa intuição. A grande maioria, graças a Deus, acredita no ser, no porvir. Por quê? Porque nós trazemos essa centelha divina dentro de nós. E é isso que faz com que a humanidade não caia em total caos. Ele inclusive fala disso. Se a maioria acreditasse no não ser, o mundo seria um desastre. Mas, tendo essa oportunidade de refletir sobre esse capítulo, que sou muito grata por essa oportunidade, ficou na nossa mente essa questão. Por que será nós espíritas, às vezes, com todas as ferramentas nas mãos, às vezes a gente escolhe não ser? A gente escolhe ainda ficar dentro da nossa vidinha, com as nossas preocupações individuais, às vezes perdendo horas e anos preciosos das nossas vidas, vivendo como se essa vida fosse a única. E quando você acredita no porvir, isso muda completamente. Porque, e até fazendo uma conexão com a resposta da minha irmã, se o porvir vai depender das minhas ações aqui, e tem esse porvir, as minhas ações aqui, elas são decisivas, da mesma maneira que o que eu vivo hoje é um resultado do passado. Então, ficou essa reflexão para mim, especialmente, de que a gente não deve perder o nosso tempo e a gente deve realmente decidir ser, mas não apenas da boca para fora, mas fazer uma diferença, ser o ser melhor que vai nos trazer, inicialmente, a evolução e respostas melhores para as nossas próprias vidas, mas que nós atuemos como co-criadores e ajudemos Deus a melhorar esse planeta. É isso aí, sermos co-criadores. Então agora eu quero só agradecer a vocês mais uma vez. Nós já agradecemos e não cansaremos de agradecer pela participação. Como dissemos no começo, foi a primeira vez na Joresp em que a gente teve duas palestrantes ao mesmo tempo, né, abordando o mesmo tema, dando a contribuição em conjunto. E queria só que vocês deixassem uma pequena mensagem para os que escutam isso, para os que participam da Joresp, sobre a participação, para todos aqueles, como a gente chamou o título desse nosso evento, né, de Obreiros do Porvir. Então, uma mensagem de vocês para todos os Obreiros do Porvir. Ai, Mackenzie, obrigada pela oportunidade. A mensagem sempre de esperança, né? Mensagem de alegria, né? De fé no futuro, de alegria porque nós estamos caminhando, estamos juntos, né? Divulgando o Espiritismo nesse país, né? Divulgando a mensagem de Kardec, essa mente brilhante, né? Esse professor fantástico e alegria de poder servir e sermos os obreiros, né? Termos essa concessão da bondade divina que nos aceita, né? Com todas as nossas dificuldades, né? Nós estamos caminhando juntos, isso é importante. Bem, quero aproveitar essa oportunidade para fazer algo que nem sempre é bem-vindo, que é uma homenagem a vocês, porque esse evento é um evento de luz. Não só esse evento, mas essa casa espírita é realmente um cantinho de luz. Eu gostaria que vocês soubessem que nós nos sentimos muito bem toda vez que viemos, que a gente está presente aqui e que a gente realmente se sente como parte dessa família espiritual. E a gente reconhece, gostaria que vocês soubessem da importância do trabalho que vocês fazem na iluminação aqui da redondeza, de cada, de manterem as portas abertas, de oferecerem com tanto carinho, porque nós trabalhamos, nós coordenamos uma casa espírita, a gente sabe o tanto de trabalho que dá para organizar. A gente nunca organizou algo assim, mas a gente organiza um décimo disso daqui. E a gente sabe o trabalho que dá. E a gente sabe que vocês são poucos. Então fica aqui o nosso parabéns e o reconhecimento. E eu me sinto muito orgulhosa mesmo de ter vindo aqui numa região semelhante e saber que nós planejamos e que estamos aqui trabalhando na mesma tarefa. Cada um no seu lugarzinho, fazendo o trabalho, meu irmão. Muito obrigada, viu? Nós do Cantinho é que só temos que agradecer a vocês, Ana e Maria. Muito obrigado mesmo.